Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do XLR Ligado. Desta vez com a primeira convidada de sempre. É um bocado triste dizer isso. É. Sou. A primeira convidada. A primeira convidada. Ao 20 e tantos episódios, convidei uma mulher. E há uma pergunta até relacionada com isso, que é se há muitas ou poucas mulheres, ou o porquê. Mas não vamos começar por aí. Ah. Que isso aí dá muito para falar antes disso. Os limites do humor. Ui, clássico, tão bom. Mas a minha primeira questão é, o que é que tu fazias antes de fazeres comédia? Antes de fazer comédia, eu tinha uma vida honrada. Eu era publicitária, formada em psicologia, ou seja... Ok. Quando eu comecei a fazer stand-up e comecei a fazer, e os meus pais estavam lá, eu fazia o seguinte: eu tirei psicologia, depois fui publicitária e agora sou comediante, a ver se esta curva ascendente os convencia que não era assim, que era assim. E eles lá compraram e apoiam-me e tal. Mas era publicitária, fui publicitária durante sensivelmente 10 anos, fui copywriter, criativa e era o que eu fazia antes de fazer stand-up. E antes disso, andava a queimar dinheiro em vodka na faculdade de psicologia. Ui, que giro. Isso é sempre um bom caminho. Fazer. Mas curiosamente há muitos comediantes que começaram por aí, por essa área mais criativa. Sim. Tu encontras pontos em comum entre a área da publicidade, a comunicação e o stand-up? Sim, olha, por exemplo, antes de fazer stand-up e cada vez que o cliente pedia um texto humorístico, ou um texto com mais piadas, ou... Pá, imagina a Superboc quer fazer um anúncio de verão que tenha um bocadinho de humor. E eu lembro-me de ter mais apetência para fazer esse tipo de trabalhos e as pessoas depois começaram-me a entregar mais desse tipo de briefings, e sempre que vinha um briefing a pedir humor à Catarina Faz, pronto, e era assim o que começou a acontecer também. Achei que as coisas se interligavam muito, e também com... Psicologia do Consumidor, que vinha de trás. Então via Psicologia do Consumidor, também via Inteligência Emocional, que faz parte do humor. Então coisas da faculdade também trouxe para a publicidade e por consequência também trouxe para... E quando escreves, esteja atenção a algumas aprendizagens disso? Sim, completamente. Colocando-te na pessoa que está no público. Sim. Por isso. Sim. Existe. Até porque eu sei que há piadas que vão bater na trave em certos targets e sei que vão ter muito sucesso noutros. É a mesma coisa de entregar um briefing e dizer isto é para exatamente. Abrir... não sei o que é para este tipo de pessoas. E eu estava tão... É um bocado feito profissional, que é tão habituada a dirigir anúncios que também, sem querer, às vezes acabo por dirigir texto. Exato. Tu, quando é que foi a tua primeira atuação? Foi cá em Portugal, ainda? Não, não foi no Brasil. Foi lá? Foi. Quando é que foi? E onde? Foi, olha, vai fazer no sábado... 2012, 13, 14, 15, 16, 17, eu tenho descalculia, pelo amor de Deus, a sério, eu tenho problema com números. Foi em 12 de janeiro de 2012, foi passado uma semana de chegar ao Brasil. Ok, logo? Porque eu de cá já tinha contactado o Daniel Duncan via e-mail a dizer que me ia mudar para São Paulo, mandei-lhe o meu texto 5 minutos e ele disse: vai já atuar no sábado, no teatro. Aliás, sábado não, era uma sexta, e eu depois voltei também no sábado, no Teatro Folha, que é... Pá, eu não estava à espera, era um teatro com 500, talvez 500 lugares, e estava cheio, e eu cheguei lá e pensei assim: ou eu morro do coração, que é provável, não é? Uma pessoa que tem palpitações de vez em quando, e ou nunca mais já faço isto, ou vai ser muito fixe, porque eu não estava a acreditar que ia ser muito fixe. Pá, foi tão fixe que o produtor disse para eu voltar no dia seguinte. Correu mesmo muito bem. E depois, passado uns anos, é que eu me apercebi que as pessoas estavam-se a rir do meu sotaque. E isso é muito mal. Também, também, pronto. É mau ou bom? Eu acho que é mau porque me está a estereotipar, mas as pessoas estão-se a rir, portanto é bom, e pode ser que entre o resto do meu texto, já que elas estão a rir, não é? Já que elas estão... E tanto que eu, passado um tempo de começar a perceber-me que eles estavam a ser rir do meu sotaque, eu abri o espetáculo a dizer assim: olá, boa noite, sou Catarina Matos, sou portuguesa, esta noite vai ter piada de português e sotaque português, mas fiquem à vontade para rir das piadas também. Então as pessoas começaram-se a perceber que afinal tinham que estar um bocadinho mais atentas ao conteúdo, apesar de haver palavras que as pessoas não entendiam, não é? Que realidade é que encontraste em São Paulo que te surpreendeu, do mercado e do meio do stand-up? Epá, senti um mercado hiper evoluído. Em comparação com o nosso, um mercado, epá, eu não queria exagerar, mas quase tão evoluído como o americano. Estou a exagerar? Não estou, não sei. Okay. Foi o que eu senti. Mais eu já bati no microfone. Foi o que eu senti. O que eu senti é, mais que cá, de certeza, mais organizado, com mais paixão por fazer stand-up, com mais alegria por ir para palco. As pessoas, porque como é uma cidade com muitas, a escala é sempre muita gente em qualquer lugar, os bares sempre à pinha, sempre toda a gente saía de casa para ver stand-up, vários bares por noite a fazer stand-up à mesma hora, com muita oferta. Claro. Pá, São Paulo é uma cidade que não, nem no Rio existe este tipo de... Há diferenças de públicos dentro da cidade de São Paulo? Há muitas. Tendo em conta a dimensão? Sim. Há muitas. Havia uma pergunta que eu ia fazer que era que tu, passados os tempos, foste para Brasília, certo? Sim. Há uma grande diferença do norte muito para o sul grande. Do país. Sim. É sim. Mais difícil em algumas das zonas, é mais fácil em alguma. Que diferenças que encontraste? Eu tenho um problema, eu tenho um problema que é, eu à partida tinha uma proposta que não existia, que é português e mulher. Então eu acho que toda a minha visão pode ser enviesada. Ou seja, claro. O que eu senti em São Paulo e o que eu senti em Brasília, eu vou-te dizer que não é assim uma diferença abismal. Não? Não é assim uma diferença que eu diga assim, olha, agora fechas os olhos, adivinha se estás em... Pá, não consigo adivinhar. Porque existe várias coisas, que é um intercâmbio entre comediantes de São Paulo e de Brasília, eles estão sempre a atuar num lado e no outro, então eu acho que é uma homogeneização? Pronto, a homogeneização do público, estás a ver, as pessoas estão habituadas a ver stand-up daquela qualidade lá em cima e não sai dali. Isso é curioso, porque tendo em conta um país tão grande, haver esse conhecimento tão vasto de comediantes. Diz-me uma coisa, o Douglas falava comigo na segunda-feira e dizia que não teve dificuldades nenhumas em adaptar-se à língua portuguesa de Portugal. A sério? Por causa das novelas, principalmente, que nós cá consumimos. Peraí, o Douglas é brasileiro. E está cá, em Portugal. Mas não teve dificuldade em se adaptar ao português de Portugal? Não é ao português de Portugal, a fazer stand-up em português brasileiro em Portugal. Estou a perceber, porque as pessoas o compreendiam. Claro, exatamente isso. Exatamente, por causa das novelas, tudo que nós compramos certo, do Brasil. Certo. Tiveste alguma dificuldade com a linguagem lá? Completamente. Aliás, eu vou dizer que só quando estava quase a vir embora é que eu acertei ali no sotaque que não me trazia desconforto. Porque fazer sotaque não é o meu, trazia-me desconforto, só que eu queria trabalhar, portanto tinha que optar por estar desconfortável a trabalhar. Claro. E tive que me adaptar. Cheguei a ter aulas com... Aliás, o que aconteceu, como fazia também teatro, tive aulas com a fonoaudióloga para me ajudar a pronunciar certas coisas em português do Brasil, no sotaque original deles. E o que é que isso fez? Fez com que o meu português ficasse mais corrompido, português de Portugal, a atuar, porque se eu não fizesse isso, as pessoas não iam perceber o que eu estava a dizer. Isso é o quê? É mudar algumas palavras? É mudar algumas palavras. Ou colocar o sotaque todo? Colocar o sotaque todo. Por exemplo, se eu disser ônibus é igual em português em português de Portugal e em português do Brasil. Pá, mas se eu disser sorvete não é nada para eles. Okay. Estás a ver? Se é leite, só em algumas regiões do Brasil é que sabe o que é leite. Estás a ver o T não é da mesma maneira. Okay. Pá, então o que é que acontecia? Eu tentava não desvirtuar o português o máximo que conseguia, mas havia certas palavras que eu, se não pronunciasse daquela maneira, é a diferença entre uma punchline resultar ou não. Claro. Pronto. A malta tem que perceber no início para chegar ao fim. Exatamente, eu tive uma dificuldade nisso. E os brasileiros não ficavam, não digo ofendidos, mas olha aquela portuguesa a tentar imitar o nosso sotaque. Pá, sabes não que alguns nem reparam que tu estás a tentar fazer o sotaque. Não, nem sequer. É assim, um dado adquirido que eles vão perceber. E eles não sabem que tu estás a fazer. Por exemplo, o Rogério Vilela, que eu há bocado falei dele, ele esteve cá antes de ir para a Itália e fomos tomar café ao Colombo. E eu estava a falar com ele como costumava falar com as pessoas no Brasil, fora de ambiente. Que é, imagina, está muito trabalho, está muito ruído. O teu sotaque não se percebe, então havia alturas que como eu já tinha feito peças em Brasília, queria lá saber, começava a falar em Brasília com eles, mas sai naturalmente, o teu chip muda, tanto que, por exemplo, o Douglas, quando eu falo com ele no WhatsApp e o Renan, eles dizem, ninguém sabe essa palavra em português, em Portugal, e essa expressão, pronto, e o que aconteceu, eu estava a falar com ele normalmente e ele assim... engraçado, você está a falar português de Portugal e eu estou a entender tudo isso. Não, eu estou a falar português do Brasil. Sim, É engraçado que é bom. Eu acho que eles têm alguma dificuldade. Por exemplo, se eu disse, e depois eu disse-lhe, não, sabes como é que eu falo aqui? Eu falo, não sei o quê, vais apanhar o autocarro, vais comer um gelado de ananás e não sei o quê. E ele até fez um story a dizer, meu, estou a ter aulas de português de Portugal, porque eu não sabia estas palavras. É engraçado que há ali um... Por exemplo, na mercearia, estava imagina, a escolher fruta e não sei o quê, estava a falar com o rapaz da mercearia e estava a dizer, olha, os morangos são doces, estás a ver, o kiwi, não sei o quê, e ele assim, moça, eu sei que era suposto eu estar a perceber o que é que está a dizer, mas parece que está a falar francês. Isso é tão bom. Meu, é muito estranho, parece que entras num portal para outra realidade, é muito estranho, é muito complicado. O Sousa dizia que, quando eu gravei com ele, que é um episódio que vai... Quando este saiu, já saiu o Duque Sousa, que necessitava perceber logo que tinha que mudar muitas palavras e que muitas vezes existiram piadas que foram ao lado por causa de só mesmo do sotaque. Exato. Tu foste para lá, depois voltaste para cá. Que diferenças é que encontraste no público português para o brasileiro? O público consome stand-up? Epá, eu... Bem, eu não queria estar a elogiar demasiado o público brasileiro e a deselogiar, se esta palavra existe, o português, mas o que eu sinto é que as pessoas têm mais vontade de sair para se divertirem e para se rirem. Ou seja, há duas coisas a favor do público brasileiro, que é os MCs são normalmente espetaculares e aquecem o público de uma maneira exímia. O que é um MC espetacular? O MC é aquele mestre de cerimónias que entra em palco, ensina a ver stand-up, ensina, entre aspas, não é? Ensina que as pessoas podem estar à vontade, que se podem descontrair, que se podem divertir. Lembram-lhes que eles estão ali para se rir, que é uma coisa que normalmente cá as pessoas não fazem, porque assumem que toda a gente se lembra que estão ali para se divertirem. Porque eu acho que às vezes as pessoas levam um bocadinho a sério, tanto, mesmo quando não estão no palco, mesmo quando estão sentadas a assistir. Mas esse ensinamento, vamos por assim, acontece também num bar onde há um bilhete à porta para se pagar? Ah, sim, com certeza. Com uma certeza. Coisa não impossibilita a outra. Eu não quero, falar, não quero generalizar, sim. Mas o que eu vejo é, mesmo que tu saibas que vais no Facebook attending, vais, pagas o bilhete, sentas-te, sim, e vês, às vezes, se não tiveres um bom MC, ao quinto comediante tens poucas gargalhadas. Okay. Estás a ver? Porque o MC não te levou a lembrar-te. Isto é uma metáfora. Lembrar-te que estás ali para te divertir é tanto metáfora como é literalmente lembrar a pessoa. Okay. Porque isto tem um impacto psicológico, claro, grande. Claro. E, por exemplo, eu sinto muito ridícula. Quando vou ver um espetáculo, eu sinto ridícula. Assim, agora todos, comigo. Isto não é nada mais do que libertar energia. Sim. Eu sinto ridícula quando fazem isso. Mas o que é certo é que isso resulta. Faz a diferença. Pá, depois. Faz diferença. E depois, que diferenças é que notaste? O MC faz essa introdução e depois no meio dos comediantes notas diferenças? Isto é, tu és MC, eu fui primeiro, depois vai o Duarte. O MC lá te faz algum trabalho diferente do que faz cá? Eu acho que eles tentam fazer o mesmo, porque o princípio de ser MC é quase universal, digamos. Sim, é universal. Sim. Mas o que eu noto cá é que às vezes não é preciso o MC fazer material entre comediantes e faz na mesma. E isso é uma coisa que me ultrapassa um bocadinho, porque se a casa está quente, quer dizer que o trabalho do MC está feito, não é? Sim. O trabalho dele é aquecer a casa. Por assim, exato. E introduzir. Introduzir é bom. Eu emigrei, posso dizer estrangeirismos. Tu dizes que o público brasileiro está mais receptível a ver comédia e a ir a ver espetáculos. Isso é porque o público, porque os comediantes brasileiros fazem algum trabalho mais do que simplesmente atuar, ou porque há já uma cultura na sociedade brasileira de que eu vou ver aquele espetáculo, seja do que for, comédia ou não? Sim, pois eu acho que vem daí, acho que é assim, os teatros estão cheios. E do teatro para o stand-up as pessoas vão crucificar por trás disto, mas é um pulinho, na medida em que tens um palco, tens um público, tens teatros cheios e lá atuam em teatros, como atuam em bares, como atuam em cinemas que têm teatro, por exemplo, há uma coisa lá que é espetacular, uma medida de promoção da cultura, que é todos os shoppings têm uma sala de espetáculos. O Douglas diz isso. Isso, exato, é incrível, isso faz muito pela cultura. Depois há pessoas para preencher os assentos, claro, como é óbvio, e há pessoas para pagar bilhete. Mas, por exemplo, há pessoas que têm menos dinheiro que nós e na bilheteira fazem assim, tipo, promoção de género, tragam um quilo de alimento em vez de comprar um bilhete. Eu não por sei exemplo, se foi o Nando Viana, se quem é que foi que ouviu do Brasil, que não foi, foi o Léo Lins, que ele fez um espetáculo, não sei em que modalidade, ele disse que quem trouxer uma multa de trânsito dos últimos meses tem desconto de 50%. Por causa de uma piada que ele fez. Isso é lindo, isso é lindo. Foi muito bom. Eu recordo-me de ouvir um documentário do Patrick Maia, quando ele fez o Partiu Stand-Up, em que eles foram para uma localidade fazer stand-up e levaram a comunicação que eles fizeram foram eles próprios a distribuir flyers no meio da rua. Sim. E há uma coisa que eu vi no teu espaço habitual de comédia, o Cais a Rir, no Cais de Soré. Tu imprimiste dois cartazes gigantes a dizer Cais a Rir. Isso é uma coisa que não se vê em Portugal. É um pormenorzinho que uma pessoa passa na rua cor-de-rosa e vê aquilo. Mas foi o próprio Douglas que lembrou-me isso ontem na segunda-feira. Só isso de imprimir um simples cartaz pode fazer a diferença. Aquilo lá dentro foi horrível. Esse trabalho de comunicação e de marketing, vamos por assim, é porque tu aprendeste no Brasil ou também há alguma coisa do teu curso universitário? Do curso universitário é psicologia. Profissão. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, se queres saber. Porque, como é que no Brasil há boa comunicação dos espetáculos, mas às vezes é um bar com microfone e mais nada. Não tem, estás a ver? Não é assim tão. Agora, eles quando têm. Como estávamos a falar há pouco dos quatro amigos em off, os quatro amigos investem. Ai, hoje estou a ver, estava espetacular. Para além de descalculia, também tenho dislexia agora. Eles investem em, como estavas a dizer, cenários, luzes, mudaram uma temporada, mudaram. Pá, isso é um brio, eu não sei se é brio, mas eu vou-lhe chamar brio, pela profissão, que é tão bonito, e nós ainda estamos no início, mas estamos a evoluir, estamos a chegar lá. Faz falta em Portugal então essa preocupação? Eu acho que faz um bocadinho falta. E de quem é esse trabalho? É que essa é uma questão muito, muito centrada nas conversas entre comediantes de cafés, que é, esse trabalho deve ser dos comediantes, essa divulgação deve passar pelos comediantes, ou por uma agência, ou uma parte de produção, onde os comediantes não tocam, não mexem. É que eu acho que em Portugal isso acontece. Nós em Portugal vemos comediantes mais famosos assim, eles não tocam quase promoção nenhuma, não é? O máximo que fazem, se for preciso, é as redes sociais. Mas não se vê. Eu quando digo o Patrick Maia, quando foi com os amigos para uma terra, isto é necessário contextualizar um pouco. O Patrick Maia foi, pegou num carro, pegou em amigos, encheu o carro de material técnico e de cartazes, que imprimidos meia hora antes, os cartazes ainda foram quentes para dentro do carro. Chegaram a uma localidade, procuraram um espaço para atuar, distribuíram flyers e colaram cartazes e o espetáculo aconteceu. Fez aquilo foi os comediantes. Isso deve sempre passar pelos comediantes ou não, na tua opinião? Eu acho que quando tu tens televisão, que é o caso do Hugo Sousa, que estava na Radical, ou o Salvador está na rádio também, e quando é esse tipo de comediantes que já tem um agente ou uma produtora por trás, lhes faz isso, eu acho que eles também têm mais do que fazer do que estar a preocupar com imprimir cartazes e não sei o quê. Pronto, e isso é um ponto. Outro ponto é, pessoas como eu, que quero ser eu a fazer e quero ter o controle sobre tudo, seja a identidade gráfica, seja onde é que é, seja com quem é que é, eu gosto de ter controle, inclusivamente gosto de ajudar os open mics que vão no texto deles, por exemplo, também para me assegurar que isto que não é ir lá atuar, é uma evolução também para eles. Claro, e duas cabeças pensam melhor que uma. Exatamente. E queria te dizer outra coisa que me esqueci e que era importante, que era, bem, já me vou lembrar, ser o próprio, de ser a própria pessoa. Pá, e depois eu tenho outra coisa que eu acho que ninguém vai fazer melhor do que o que está na minha cabeça. Claro. E o que está na minha cabeça é melhor ser eu a fazer. Claro. E por exemplo, o primeiro espetáculo que eu produzi, ajudei a produzir, foi a primeira noite em inglês de São Paulo. Pá, era um lugar que às vezes tinha 5 pessoas a assistir, porque fala-se. Poucas pessoas falam inglês no Brasil, a não ser que seja estrangeiro. E essa promoção era só nas redes sociais e nas escolas de inglês. Então era o nosso canal de comunicação. Era esse o canal de comunicação. Mas eu gosto de ser eu a supervisionar e a dirigir isso tudo. Epá, não te vou dizer daqui para amanhã, se eu tiver alguém que me ofereça ajuda, não, claro, é óbvio, claro, que vou aceitar. Isso claro. Significa que já está. Como é que tu tens visto a vinda de comediantes brasileiros a Portugal com tanta intensidade nos últimos meses? E se tu achas que há mercado em Portugal, que é aquilo que eu estava a dizer há pouco? Eu sinto que Portugal, nós temos 10 milhões, não temos assim tantos brasileiros como no Brasil, o que é que eles vêm para cá fazer? Questiono muito, muito sobre isso. O que é que tu achas da vinda deles? Olha, para já fico muito contente porque eu estava com saudades deles. E assim escuso de gastar dinheiro, 2.000 e 3.000 euros, para os ir visitar. Não, pronto, fora de brincadeiras, eu estou extremamente feliz com a vinda de brasileiros para Portugal fazer stand-up, pelo motivo de que a gente já falou há bocado, eles estão a milhões de anos de luz à nossa frente, tanto a nível material como a nível de atuações, e eu acho que é espetacular para nos dar aquele empurrãozinho que falta. Agora, o que eu espero é que as pessoas não se fechem, não sejam sectárias, não tenham preconceito em relação a isso, porque isto, a diversidade vai-nos fazer andar para a frente. A nível do público, tu achas que eles vêm cá para atuar para os portugueses ou para a comunidade brasileira? Qual é que tu achas que há aqui? Há de haver um objetivo por trás disto, certo? Sim. Chegar a alguém, chegar a um target, achas que é para quem? É para nós portugueses que cá estamos e que podemos surpreender com o que eles fazem, ou vem cá simplesmente para os brasileiros que cá estão? Eu acho que os brasileiros encaram o stand-up com uma leveza tal que eles estão a fazer para quem lhes comprar o bilhete. Ok. Estás a ver? E não tenho a certeza ou seja, a nós mete-nos um bocadinho de medo atuar para um público que nós não sabemos que é diferente do português. Eu acho que eles não têm esse travão. Eu acho que eles acham... Pá, eu acho que são otimistas por natureza, são pessoas que não se deixam abalar por coisas acessórias, e eu acho que isso realmente é uma coisa acessória, porque ao chegarem cá eles veem que a gente os compreende, que eles têm muita piada, que estás a ver, que têm uma atitude diferente em palco. Pá, nós até ficamos a perceber que uns berram e os outros não, estás a ver, uns berram mais, como ninguém berra em Portugal. Sim, em Portugal temos todos a mesma linha, digo eu. Sim, há ali uma semelhança entre todos. Basta olhar para os quatro amigos e há ali uma diferença gigante do Tiago Ventura, qualquer um deles. Tiago Ventura berra, repete às vezes as mesmas palavras constantemente, há ali uma diferença de estilo gigantesco. Cusão é imenso, cusão. Eu falo para os meus colegas, pá, eu não gosto dele porque ele só diz cuzão, só diz cuzão. Mas cuzão é um tratamento como mano. Não, exato, tipo, e tem a ver com ele próprio justifica nos textos que. Portanto, ele é do bairro, não sei como é que ele diz. É da quebrada. Exato. Portanto, que ele diz aquilo, que ele tem algum significado por trás. É. No Brasil, eu noto uma diferença para Portugal, que é eles tanto atuam num auditório como num bar da mesma noite. Não há cá esquisitices como há em Portugal, diria eu. Não, nem compreendo como é que isso poderia ser uma esquisitice. Eu nem gostava de que haja uma esquisitice, mas acho que há... Não vejo um comediante de auditório já fazer um bar. Nem pede estar quase material. Não. Olha, que por acaso com o Cais a Rir tenho recebido alguns pedidos para testar material de pessoas que fazem auditório. Por acaso... Se assim for, é bom. Pode haver aqui uma mudança de paradigma, digamos. Paradigma, exatamente. Eu espero que haja. No Brasil há muito isso. Eles vão a bares com uma frequência incrível. Em Portugal, o que é que falta, na tua opinião, para termos mais bares a funcionar nesse registro? Atenção, porque bares nós temos em todos os distritos. Sim, se calhar, claro. Mas nesse registro de receber comediantes mais famosos ou não, haver uma mistura. O próprio Ricardo Araújo Pereira dizia que era muito importante haver a mistura tanto dos famosos como dos menos famosos. Sim, o que é que achas que falta em Portugal ao ver esse fenómeno? Haver mais bares onde atuar, haver mais circuito, haver mais... Sim, haver mais e haver mais stand-up. Mais e melhor, diria eu. Pá, eu não posso falar por ninguém, mas eu tenho muita vontade de abrir lugares onde se faça stand-up. E eu acho um bocado estranho que quem seja... Opá, eu não sou consagrada, nem ainda me falta. Sim. E, portanto, se qualquer outra pessoa que não é consagrada tiver as mesmas ferramentas que eu, que é um telemóvel com internet... Claro. E vai aos bares... Pá, o problema é que eu acho que é, eu tenho cara de pau de ir a um bar e perguntar... Estou interessado Quero. Em... Exato. Não é só contactos, os teus amigos, não é só os amigos. Já cheguei ao bar e perguntei, que tal, o que é que acham de fazer? E isto é ter cara de peito, é ser go-getter. E eu orgulho-me de ser essa pessoa, orgulho-me de quebrar a parede, de meter o pé na porta e dizer, meu, tenho que mudar aqui alguma coisa, porque quando eu fui de São Paulo para a Alemanha, meu, em Berlim há um bairro inteiro cheio de bares onde se faz stand-up. Um bairro, Neukölln, ali é stand-up todas as noites, vários bares. Pá, e Berlim é gigante e aquele bairro é do tamanho do bairro alto. Okay. Porquê que no bairro alto não existe uma coisa assim? Exato. Porque se calhar as pessoas não se mexem, não se levantam do sofá e não. Preguiça. Estás a ver? Pá, não sei o que é que se passa. Eu estou um bocadinho ansiosa com a letargia dos comediantes portugueses. Sinceramente, estou. Porque depois, quando eu recebo parabéns, eu penso assim: meu, eu podia estar a receber os parabéns, eu podia estar a dividir com mais pessoas. Exato. Eu não tenho nada a mais que essas pessoas, tenho acesso à internet, tenho lata para ir perguntar se posso fazer. E o que aconteceu em Portugal de. Eu abri um bar. Pronto, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer há bocado, quando eu disse a amigos comediantes: vou abrir um bar, vou abrir uma noite de stand-up no Cais de Sodré, e a primeira coisa que me disseram foi: no Cais de Sodré não vai dar. Isso não. Ou seja, nem sequer se me permitem a mim errar, estás a ver? Porque outras pessoas erraram ou tiveram problemas, outro antes de mim, deixa-me fazer eu e tentar eu, estás a ver? E há um negativismo, há um deixa cá ver como é que corre a cena dela. Pá, isso irrita-me um bocadinho, estás a ver? E eu quero, estou a torcer para que corra bem, e nem sempre sinto que as pessoas estão a torcer para que corra bem. E isso é uma coisa que me faz muita impressão, porque é autossabotagem. Porque se a minha noite não correr bem, não é bom para stand-up, estás a ver? Em Lisboa, não é bom. Não é bom para ninguém. Sim, às vezes sinto, não sei. E eu não senti isso no Brasil, sinceramente. O Cais de Rir é a tua casa agora atual, já falámos várias vezes sobre ele. O que é que nos podes dizer sobre esse projeto, sobre como é que surgiu? E qual é o fim que tu gostavas que tivesse? Chegasse até que ponto? Olha, eu comecei por fazer um conceito de open stage, que significa, se tu tens material humorístico, pode não ser stand-up, imagina tens uma proposta nova, eu não sei. Eu não queria fechar no stand-up porque também queria que as pessoas se sentissem à vontade, claro, para fazer novas formas de comédia, digamos assim. Pronto, isto, o open stage ficou um bocadinho on hold porque eu tenho outros projetos para o open stage. O que eu queria era, todas as sextas, haver um lugar que, por acaso, abra uma discoteca a seguir, não é por acaso, é completamente estudado, em que as pessoas chegam às 10, 10 e meia têm atuações com um headliner no final, e depois até podem ficar ali a beber um copo a seguir e a dançar e a divertirem-se. E o que é que eu gostava que acontecesse? Gostava que acontecesse aparições de surpresa, de pessoas que não estás à espera, e isto vai acontecer em breve, pessoas não estás à espera que apareçam e de repente tens alto comediante a atuar e tu pagaste 5€. Que é aquilo que acontece no Brasil todas as noites? Exatamente, já agora, não é? E nos Estados Unidos, sim. E estás no Comedy Cellar descansado e vem, não sei o que. Kevin Hart, ou seja, exato. Quem for. O que eu gostava era que houve, pronto, gostava de trazer esse conceito de showcase surpresa para o Cais de Rir. Mas, acima de tudo, gostava de dar uma coisa que eu não tive em Portugal quando comecei, que é um palco de open mic. Não quer dizer que não havia, era um sítio onde eu me sentisse confortável a fazer. E queria oferecer a oportunidade de... estou a começar, não sei para onde é que me hei de virar, ajudas-me. Exato. E eu ser essa exato. Ajuda. Exato. Tanto que, quando me pedem para fazer open mic, eu ofereço sempre, sempre ajuda no texto, sempre. E sempre que alguém aceita essa ajuda, não é para me gabar, porque não é graças só a mim, claro. Porque eu dou ferramentas às pessoas, principalmente eu envio por e-mail para dois livros que me ajudaram imenso, um deles é de Leo Lins, ajudaram-me imenso para sistematizar texto. E o que tem acontecido é engraçado, que é, a pessoa manda-me um texto, eu normalmente eu sou bruta, porque... não quero nem perca tempo, nem eu nem a pessoa, e sou uma bruta, são 12 pessoas com tudo o resto, menos com trabalho, sou boeda dura, porque eu digo, imagina que mandam-me um texto, eu digo, isto não é stand-up, estou a ser dura, e aquela pessoa trabalhou para fazer aquilo. O que acontece? A maior parte das vezes é que eu não vejo que aquilo tem trabalho. Aquilo tem, eu estive na mesa do café e, deixa ver, ora, os gordos, não sei, tá. Pá, meu, isto não é stand-up. Agora, as pessoas que depois acedem a estudar, que as pessoas depois ficam-me surpreendidas algumas, é preciso estudar, é preciso trabalhar, é preciso, dá muito trabalho, e eu vejo que, e fico com um orgulho tremendo, quando me enviam um texto novo a seguir, meu, e aquilo é um texto stand-up, e fico toda orgulhosa de oferecer 5 minutos à pessoa no palco, estás a ver? O que é que achas que é para ter um texto stand-up, então? Que é um texto que é, o que é que tem que ter obrigatoriamente para se considerar um texto de stand-up? Olha, eu acho que o mais importante de tudo é que se veja que tu estás naquele texto, tu estás ali. Estás ali. Ou seja, outra pessoa dizia aquilo e já não estava certo, já está errado. Ok. Por exemplo, houve uma rapariga que. Por exemplo, a Luana pediu uma ajuda. E eu disse: olha, Luana, mas diz-me assim uma coisa, porque ela falava de LinkedIn e das redes sociais, de mandar mensagens e para a pessoa errada. E eu dizia assim: pá, qualquer pessoa pode queixar-se de mandar uma mensagem para a pessoa errada. Isto é giro, mas uma das belezas de fazer stand-up é mostrar quão diferente é o teu cérebro a funcionar. Exato. E ao mesmo tempo vai ao encontro daquilo que tu estás a pensar, tudo na plateia, estás a ver? É uma arte fina, é burilar. E portanto, mas o que é que te aconteceu? E já aconteceu com as pessoas, eu vivi na Bélgica, eu vivi em Moçambique, e o meu fala disso. Claro. Estás a ver? Mais ninguém pode dizer que passou pelas mesmas situações que tu, e agora fala disso de uma maneira fixe. E quando é preciso exagerar, exagera de uma maneira gira e fixe, e que faz rir, estás a ver? Não faças... E depois há aquelas pessoas que se ficam seguras de se ensinar a regra dos três. Tá a valer, bora, vamos. Exato. Faz isso. Ensina as ferramentas, depois a pessoa até mecaniza e faz mais facilmente. Ao qual referimos isto em off, não há mulheres a fazer stand-up. Porquê? Porquê é que tu achas que não há? Pá, no Brasil há. Sim, no Brasil há, estás em Portugal. E boas, exato, e bem exato, boas. Exato. Sim, aqui também, quero dizer, sim. Há menos, e eu acho que tem a ver com o ponto de evolução onde o stand-up está em Portugal. Okay. Porque se fores a ver o ponto de evolução do stand-up no Brasil e nos Estados Unidos, há muitas mulheres stand-up porque eles já passaram essa fase de espanto, de mulher, a mulher já é normal, não é assim tão ok, não é uma surpresa, diferente. Vamos por assim. Não é, pois, e acho que o preconceito também vai-se diminuindo. E achas que há em Portugal? Epá, eu acho que não, pá, não posso dizer que é igual ser homem ou ser mulher. Sim. Não é igual, não vamos sim. ser sim, sim. Não é, não vamos ser tão puristas a esse ponto, não é igual, a gente sabe que não é igual, não vamos ser cínicos. Agora, a média diz, a estatística sim. diz que os homens em Portugal têm mais piada que as mulheres, a estatística okay. diz isso. Agora, está na mão das mulheres mudar isso, levantar o rabinho do sofá e mudar esse preconceito. Certo? Tu achas que o facto de a Tiri agora ter colocado a Ana Rubentina, isso pode ajudar a esse fenómeno ou não? Sim, completamente, completamente. O que eu gostaria muito era que as pessoas percebessem que contar andotas não é fazer stand-up. Okay. Isso era o que eu gostava muito que as pessoas percebessem, porque o Levanta Tiri é de stand-up, mas depois tens pessoas a contar andotas. E eu acho sinceramente que... Não é a mesma coisa. Não é, eu acho. É, não é a mesma coisa. Não, não é uma opinião minha. Ok. É. Não se devia misturar no mesmo saco. Opa, se calhar até é giro misturar, mas não digam que é stand-up. Estás a ver? Chama-lhe show de comédia. Ok. Estou a ser um bocadinho purista. Estou a ser um bocadinho nessas coisas. Mas, sinceramente, acho que não faz um bom serviço porque, por exemplo, imagina vais atuar ao Porto e no fim dizem-te assim... Porquê não contaste aquela do cota que vai de táxi e que não sei o quê? Estás a ver? E isto faz com que tu tenhas de explicar, ou seja, aquilo está a fazer um desserviço à tua cena. Sim. Porque lhe chamam a mesma coisa. E não okay. é a mesma coisa. Porquê que eu sou tão purista nestas coisas? Porque dá muito trabalho escrever o nosso próprio texto. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho ser original. Dá muito trabalho a pessoa não ter... uma coisa que lhe contaram ontem e dizem no palco, pá, dá muito trabalho, a tentação pode ser muita, as pessoas podem querer, como já me disseram, não, o que interessa é as pessoas se riam, não é isso que interessa, o que interessa é que tu trabalhes para as pessoas se rirem, não é que as pessoas se riam, porque sim, senão okay. vais estar a mostrar vídeos de crianças a levar com bolas na cara, não é? Sim. É tão fácil fazer as pessoas rir, não é? Tu fizeste, és conhecida por fazer one-liners, já participaste em concursos para fazer onliners. Uma pergunta que foi deixada no Twitter hoje foi se tens algum método para decorar, tendo em conta que muitas onliners tuas não têm, a que vem a seguir não tem a ver com esta que estás a dizer. Sim, agora sim. Há algum exercício que fazes fora do sim do comum? Vou-te contar, tens de cortar. eu faço o que é que acontece? Eu sempre quis fazer onliners e tenho muita, muita admiração pelo Demetri Martin, que faz one-liners, pelo Stephen Wright, que faz one-liners, pelo... claro, não vou lembrar agora do nome dele, que sou Jimmy Carr. Jimmy Carr faz one-liners. E eu sempre me perguntei, como é que estes filhos da mãe decoram uma hora de one-liners? E não descansei enquanto não consegui fazer a mesma coisa. Não faço uma hora, ainda faço 12 minutos, que são aproximadamente 73 one-liners, que já é bastante, não é? Mas atenção, eu sou uma pessoa que não tenho boa memória. Tenho boa memória para coisas específicas. Por exemplo, decorar órgãos, nomes de órgãos do corpo humano. Sou bem craque. Sem anatomia, para caraças. Letras de músicas. normalmente não interessam, mas senti, por exemplo, a fazer teatro custa-me um bocado decorar texto. Então eu utilizo um método que tenho todo o prazer em partilhar, porque se aparecer outra pessoa a fazer, eu não tenho nada que me sentir ameaçada, tenho que ficar contente, porque nós vamos nos puxando uns aos outros, claro. Para cima. Apareçam a fazer one-liners, que é bom. E as pessoas já fazem bem, ainda por cima, o carapete tem one-liners maravilhosos. Sim. É uma técnica chamada Memory Palaces, os palácios da memória, em que tu associas o item que queres memorizar, normalmente resumes numa palavra, juntas todas e distribuis por um espaço que tu tens dentro de ti. Por exemplo, a tua casa onde tu cresceste, a tua casa de infância. Sim. Tu, se fechares, não é preciso fechar os olhos, começas a ver, consegues ver a configuração. Tu entras, tens a porta, tens um corredor, tens... Sim. Pronto, e o que é que tu fazes? Tu percorres esse caminho com acontecimentos gráficos a acontecer. Por exemplo, okay. Vou dar um exemplo. Queres dar um exemplo? Sim, sim. Imagina, tens de decorar uma lista de compras. Tens de decorar que tens que comprar, não tens onde apontar. Tens de comprar alface, shampoo, sei lá, feijão, por exemplo. Tu ao entrares, alface, shampoo e feijão. Sim. Tu ao entrares em casa, imaginas uma lagarta gigante a passar à tua frente que quase te faz tropeçar. Ou seja, tu precisas de provocar em ti emoções, okay, fortes. Tipo, nunca mais vais esquecer que precisas comprar alface. Vês uma lagarta da alface a passar. Depois chegas à sala, continuas a andar, chegas à sala, está lá, não sei se esta referência é boa, Shana O'Connor, que rapou o cabelo. Sim. Precisa de shampoo. Ah, ela não tem cabelo? Shampoo. Estás a fazer este, okay, tipo de sensações. Faz um jogo. Chegas à casa de banho, está a cheirar mal feijão. Estás a ver? Ok. Pronto, então associas olfato, tato, audição, associas várias coisas a esse acontecimento, e amanhã, se eu te perguntar qual é a tua lista de compras, tu vais-me dizer. Que era, okay, alface, champanhe e feijão. E isso é difícil no início e depois torna-se mais fácil, ou é sempre Sim, uma linha? Sim, com certeza. Tu apuras a técnica, é muito difícil. E ficas bué da Sim, no início é difícil. E é chato quando te esqueces de alguma one-liner ou não? Não, porque se tu te esqueceres, continuas a andar pela casa. Ok, não se nota ali não o impacto. Não se nota nada, não. E até podes voltar atrás se quiseres, depende de quão elástico tu estás a fazer isso. Tens alguma one-liner favorita? Ai, tenho várias. E porquê? Isso é algum significado por trás? Olha, tenho uma que gosto muito porque tem muita... Porque teve um impacto na vida de pessoas, por exemplo. Sabes aquela dos gêmeos? Eu tenho a one-liner dos gêmeos, que é... Se eu tivesse gêmeos, vestia os dois de igual, sim, mas introduzia 7 diferenças para a família se divertir. Sim, sim, sim. Eu tenho uma amiga que teve gêmeos e no carnaval mascarou 7 diferenças por causa da minha one-liner. Ok, isso é giro. Há um significado por trás. E é giro porque no Twitter o meu pin de tweet é esse, e tem muitos RTs, eu tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho do impacto que aquilo tem. E eu costumo fechar com essa piada, costumo fechar com essa one-liner, porque já sei que as pessoas gostam dela e resulta. Ok. Ah pá, mas tenho muitas. Eu, se for a dizer as minhas preferidas, estou aqui 10 minutos e 73 minutos. Tu participaste num concurso, vais ter que me lembrar onde é que foi, que era a pessoa mais engraçada do mundo, uhum, penso que era assim. Também era de online, ou não? Não, eu é que escolhi ser o online. Ah, havia essa liberdade para os, sim, os, sim, os concorrentes? Eram 5 minutos de material e acho que ninguém fez o online. Não, por acaso aqui acho que outra rapariga fez o online, não tenho a certeza. Mas era the funniest person in the world, okay. Era como é que se diz, produzido pela Laugh Factory, e o prémio era ir atuar à Laugh Factory. E foste? Minuto de silêncio. não fui, mas também eu tenho uma coisa a dizer sobre o sistema de votação. Tem que pôr as culpas a alguém, não é? Mete. Eu concordo contigo, eu sei o que vais dizer. O público é que votava, imagina, o pessoal do Brasil. Isso é injusto, como não é que eu vou? É super injusto. Ainda estive no quinto lugar uns dias. Como é que é possível? E juro, não comprei bots nenhum. Não? Não comprei. Não estava em saldo. Isso é pá, não deveria ser um injusto. Júri, diria eu, haver alguma análise. A cena é essa. Também tinha o júri, mas tu, para captares a atenção do júri, tinhas que ter uma massa de votos. Pá, e mesmo assim ainda tive muitos para aquilo que, para o tamanho do país, ainda tive. E aqui é em vídeo? Estava publicado na net? Em vídeo estava, sim. Quem é que ganhou? Recordas-te? Quem é que ganhou? Se hoje tem carreira ou se está... Eu acho que bloqueei essa informação. Acho que bloqueei essa informação, não me lembro. Sei que um amigo meu finlandês também atuou isto também esteve numa posição bastante boa, pá, mas a Finlândia também tem aquele tamanho, não é? Claro. Quer dizer, não é justo. Tu participaste no Cabaré da Coxa, no regresso do Cabaré da Coxa. Sim. Não fui eu, mãe, não fui eu. Gostaste de participar? Pá, gostei bastante. Gostei foi bastante. Uma boa experiência. Foi por causa da equipa de guionistas e por causa de, pá, obviamente ter o Rui Unas a voltar e a comandar. Por causa de ter, opá, para já eu trabalhei com pessoas que admiro muito, nomeadamente Jorge Amaral, Rita Camarneiro, Pedro Durão e Guilherme Fonseca. Pá, esta equipa, tipo, não mexe. Esta equipa é vencedora, tanto que, pá, estou a elogiar no conjunto. Teve um sucesso do caraças o regresso. Porque nós fomos aquele passinho um bocadinho mais além do que se costumava ir, okay. Do que se costuma ir nos programas de humor. A pergunta do caralho Não é espetacular. Tipo, não acredito. A pergunta do caralho é maravilhosa. É uma ideia que nós pensámos, será que isto vai ser feito? Será que não vai ser feito? Será que vai ter entraves? E quando o rapaz entra em licra, com a licra no estúdio, nós pensámos, afinal está a acontecer, ok? Ajam naturalmente, é bom. O regresso do Cabaré da Coxa, houve também, não coincidiu com a tua vinda para Portugal. Tu vieste quando para Portugal? Eu vim há 7 meses. Não descobri essa informação. O que é que acontecia? Havia algumas interações entre mim, a Rita Camarneiro e o Jorge Amaral, porque eles convidavam-me para ir ao curto-circuito muitas vezes. E o Jorge Amaral já seguia o meu blog, pai, desde 2005, Rizos, o blog, que eram onliners. Okay. E ele já, pronto, gostava das coisas que eu escrevia, não sei o quê. Então, eu sempre expressei, porque eu admiro muito a carreira do Jorge Amaral, e queria muito trabalhar com ele. Pá, e penso que esta manifestação de querer fazer alguma coisa todos juntos, claro. Ele foi fazendo esta equipa, ele é que comandou isto tudo. Pá, é daquelas situações que tu olhas em volta e pensas, sim, isto está a acontecer. E o que acontece quando estás lá fora é, tens muitas pessoas a dizer-te, não está a gravar bem? Não. Tens muitas pessoas a dizer-te assim, quando estiveres cá, pois a gente trabalha juntos. Okay, essa conversa da treta. Não acontece. Nada, não acontece nada. E ali aconteceu, estás a ver? Tu vieste a Portugal, começaste com o Cais a Rir, tens vindo a atuar regularmente. Há algum objetivo traçado que queiras realizar com este teu regresso? Porque tu, se nós formos a ver, tu começaste a atuar em Portugal agora recentemente. Sim. Diria eu. Atuaste sempre lá fora. Há algum caminho traçado que gostavas de realizar? Algum solo, algo desse género? Olha, eu gostava, obviamente gostava de fazer um solo, mas eu acho sinceramente que os solos são um bocadinho overrated, na minha opinião. Okay. Isto falo o que vale, porque o que acontece, não é que eu não acho bem que as pessoas façam solos, eu acho incrível, demonstra trabalho, demonstra vontade de fazer, demonstra que estão, que querem pôr cá para fora e querem mostrar. Eu neste momento não sinto ainda necessidade de fazer isso, porque quero aperfeiçoar a minha técnica das onliners a ponto de sim senhor, vou fazer. Tu achas que o público português gosta de onliners? Acho que não estou habituados. Não? Não, e eu gostaria muito de remar para esse lado. Remar para aí, sim, e construir aí alguma coisa. Por exemplo, olha, para dar um exemplo, fui ao 5 para a meia-noite há não sei quantos anos é que foi, era o Pedro Gonçalves. E eu fui fazer one-liners e ninguém estava a perceber. Pedro Fernandes. E ninguém sabia o que é que eu estava ali a fazer. Foi mais ou menos tipo, ninguém disse o que é que era. Assim. Okay. E o que é que eu fui lá fazer? Fui fazer one-liners. E os tipo, nem riram, só o Pedro é que estava a rir lá atrás. E, tipo, pronto, ok, não correu nada bem, vou-me embora. Não sei. Agora, o que acontece? Não me correu bem, na altura tive alguma vergonha daquilo. E agora, se eu for ver aquilo, eu tenho orgulho. Meu, já estava naquele caminho. Exato. Há tantos anos já lá estava, estás a ver? E o que eu gostava mesmo, eu gostava de ter um solo no Netflix. Gostava muito de ter um solo no Netflix. Porque gostava de ter em português e em inglês. Gostava de ter em ambas as línguas. Estou a pedir bué. Estou a esfregar aquilo. O gênio a pedir. Falta-me um desejo. Muita saúde para todos. Rapaz, não sei. Quero fazer stand-up. Gostava, olha, adorava fazer rádio. Adorava fazer televisão. Adorava fazer essas coisas todas. Porque depois rádio e televisão também te põem pessoas no teu... Claro, na tua plateia, claro, então claro. Gostava muito de fazer isso. Tu disseste há pouco em off que já atuaste por várias zonas do país. Notas diferenças de região para região em sim, Portugal? Sim, muitas diferenças. Daqui para o Porto, o que sinto é que tu achas? Que no Porto tenho material demasiado limpo. Okay. Porque não sou, pá, não digo as neiras, e as pessoas acho que se sentem mais à vontade para rir com as neiras, pá, não sei, é cultural. Okay. É realmente cultural. No Sul nunca fiz. Não? No Sul nunca fiz. Acho que o que as pessoas fizeram, portanto. mas no Porto, noto, tanto que já houve pessoas que me perguntaram, me sugeriram se eu não queria adaptar o material para lá, para ser assim um bocadinho mais hardcore. É uma questão de pensar nisso. Que... E tu és da Milhada, certo? Sou da Milhada. Já fizeste lá comédia? Já, fiz no Teatro pergunta. Messias. Como é que correu? Última pergunta! É. Não! correu muito bem, achamos o Teatro Messias com um espetáculo de solidariedade para a Associação Sol. E foi... Opa, foi espetacular. Foi o Aldo Lima fechou a noite... Partiu a casa toda. E estou contente do Teatro Messias. Agora também vai receber o Raminhos agora na sexta, que esgotou e abriu uma segunda sessão. Estou muito orgulhosa da minha terra. A minha ela está tá a apostar bombar, na comédia. Tá, vamos fazer lá mais coisas. Muito obrigado. Obrigada eu. Tá obrigada. Feito.